glória prometida é maior que tudo que eu já pude contemplar. As coisas que meus olhos jamais viram, eu terei quando eu for pra lá. Ao lado de Jesus eu viverei. A dor, a morte não mais temerei. E ali não há. A glória prometida é real. Eu sei que um dia irei pra lá. Verei irmãos que há muito tempo dormem no Senhor. São filhos de Deus e ali não mais precisarei de luz. Naquela terra o sol será Jesus, Cordeiro e Leão, unidos viverão. Eu sei que não é sonho existir. O céu é lindo, a Bíblia diz. Quem for pra lá será feliz. Na glória prometida vou morar para sempre. A glória prometida é real. Eu sei que um dia irei pra lá. Verei irmãos que há muito tempo dormem no Senhor, são filhos de Deus e ali não mais precisarei de luz. Naquela terra o sol será Jesus, Cordeiro e Leão, unidos viverão. Eu sei que não é sonho existir. O céu é lindo, a Bíblia diz. Quem for pra lá será feliz. Na glória prometida vou morar para sempre, sempre. Aleluia. Ó Senhor, somos teus filhos, te amamos, receba a nossa adoração. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que nos fazes um pelo teu Filho amado. Somos teus para sempre. Amém. Pois no teu Filho Deus, prodígios se alegrarão. e mãos cansadas, mas sempre fazendo bem. A sua mão eterna me conduz. Eu vou dizer seu nome, o seu nome é Jesus. Um certo dia vi uma grande multidão e uma mulher chorando. Foi saber qual a razão. Foi o meu filho que acaba de morrer. Ele sustentava a casa, agora vou perecer. Foi o meu filho que acaba de morrer. Ele sustentava a casa, agora vou perecer. Jesus falou: mulher, não chores mais. Sou o príncipe da paz e eu vim te consolar. Se você crer, agora vou lhe mostrar. O seu filho está morto, mas eu vou ressuscitar. Se você crer, agora vou lhe mostrar. O seu filho está morto, mas eu vou ressuscitar. No mesmo instante, Jesus tocou no esquife, disse: moço, agora vive. E ele se levantou. A multidão de emoção glorificava e ao Senhor exaltava, o autor da salvação. Aqui, com seus ouvidos abertos para tua voz ouvir. Clame a ele e ele vai te ajudar. Aonde Jesus chega, todo mal tem que acabar. E esse homem está passando por aqui, com seus ouvidos abertos para tua voz ouvir. Clame a ele e ele vai te ajudar. Aonde Jesus chega, todo mal tem que acabar. Jesus, o esplendor da tua afastará das riquezas que tu tens a me ofertar. Meu desejo é aceitar o teu querer, pois só tu, Senhor, és minha salvação. te quero.